gosta, quem não gosta, até copia. Original. Certo. Fala mal de mim, ela quer ser eu. Acho que desse detalhe ela esqueceu. Tá na frente do espelho, passando batom, olhando as minhas fotos pra ficar no mesmo tom. Arrumo os cachos no cabelo, fazendo babyliss. Ela olha o meu naipe e pede bis. Ela é minha fã, mas ela não quer assumir. Fala que me odeia e quer me substituir. Passando o rímel, olha só, com toda a delicadeza. Olha pra ver se tá igual, ficar na incerteza. Mas tá tudo bem, deixa ela copiar. Tá na frente do espelho tentando me sombrear. Ela faz ameaça, fala que vai me pegar. Diz que eu sou zoada, mas igual ela quer ficar. Diz que eu sou zoada, mas eu tô na moda. É amedrado aquela que te incomoda. Cadela que late, nunca vai te morder. Ela fica latindo pra ameaçar você. Cadela sem raça, gosta de ameaçar. Fala que é pá, mas quero ver me superar. Late que eu te escuto, pode latir. Cadela sem raça, não dá nem pra discutir. Fala que é foda e que é popular. Mas minha canção é o toque do seu celular. Late que eu te escuto, pode latir. Cadela sem raça, não dá nem pra discutir. Fala que é foda e que é popular. Mas minha canção é o toque do seu celular. Gato que mia nunca vai te arranhar. É. Gato sem raça só gosta de ameaçar. Fala que é pá e que vai me superar. Mas eu só acredito, vem, então continua a miar. O forte incomoda o fraco, essa é a verdade. Briguinhas à toa, falta de maturidade. Acho isso zoado, é coisa sem noção. Sal grosso pra inveja e Deus no coração. Liberto das interesseiras e ando na linha. Seja com as malocas ou seja com a patricinha. A humildade prevalece e esse é o meu lema. As mina que incomoda, então se liga no sistema. Horas na frente do espelho, olha o que aconteceu. Escutando a minha música, tentando ser eu. Mas eu sei que tá difícil, é foda copiar. O que é original, nunca igual vai ficar. Late que eu te escuto, pode latir. Cadela sem raça, não dá nem pra discutir. Fala que é foda e que é popular. Mas minha canção é o toque do seu celular. Late que eu te escuto, pode latir. Cadela sem raça, não dá nem pra discutir. Fala que é foda e que é popular. Mas minha canção é o toque do seu celular.